perdido de paixão e aperto o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir, gramática e português, geografia e inglês. Todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Geografia e inglês, todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor.